O coqueiro é muito alto e começa a balançar. E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar. O macaquinho bate, bate seu coquinho. O macaquinho bate, bate seu coquinho. O macaquinho bate, bate seu coquinho. O coqueiro é muito alto e começa a balançar. E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar. O macacão bate, bate seu cocão. O macacão bate, bate seu cocão. O macacão bate, bate seu cocão. O coqueiro é muito alto e começa a balançar. E os coquinhos uns nos outros vão bate seu cocão. O macacão bate, bate seu cocão.